Começa agora o Marco de Hoje, na Showtime, com Marco Antônio Santos Freitas, agora na Showtime. O Marco de Hoje. Boa noite, Marco Antônio. Tudo bem? Eu tô, e você, como é que tá? Tudo jóia, mandei de novo ali o material que eu... Chegou. Tá tudo tranquilo, e você, como é que tá? Tudo ok. O tempo até tá meio chuvoso aqui em Porto Alegre. Aqui não tá, não. Tá com um pouquinho de eco aqui o telefone, mas vamos que a gente pode fazer. Mas tá meio chuvoso, mas não tá frio. E aí, como é que tá? Aqui tá frio, mas não tá chuvoso. Fizemos uma troca, então, é isso? Exatamente. Tá. Seu convidado já está no ar. Sensacional. Gente, o entrevistado de hoje é o Antônio Carlos Martins Vaz. Ele nasceu em Curitiba. Ele é conhecido como Toninho Vaz. Mas, de qualquer forma, vou tentar fazer uma mini microbio dele, tá? Mudou-se para o Rio de Janeiro em 74, onde trabalhou como repórter na revista Isto É. Foi editor de texto na rede Bandeirantes TV, de 79 a 81. De 81 a 93, exerceu a mesma função na Globo. Morou e trabalhou em New York City, Nova York, de 95 a 98, quando fez reportagem para a extinta, saudosa revista Manchete. Nos anos 2000, ele lançou-se como biógrafo. Ele escreveu a biografia de Santa Edviges, que é a padroeira dos endividados. O livro chama-se Edviges, a Santa Libertária. Contou a história do Luiz Severiano Ribeiro, né, um mega empresário que revolucionou o ato de frequentar cinemas no Brasil. O livro chama-se, chama-se O Rei do Cinema. Ele narrou a vida de dois ícones em dois livros distintos da contracultura brasileira. A biografia, uma das biografias foi do Paulo Leminski, né, o nome é O Bandido que Sabia Latim, né, o Paulo faleceu aos 44 anos de idade, deixando assim a carreira dele foi marcada por uma carreira super diversa. Foi poeta, tradutor, professor, escreveu letras também de canções. Também ele escreveu, o nosso convidado escreveu a biografia do poeta Torquato Neto, piauiense como este que vos fala, apesar do meu sotaque gaúcho. O nome do livro, Pra Mim Chega, uma biografia de Torquato Neto. Por sinal, a gente até entrevistou há um tempo o cineasta Ivan Cardoso, que realizou um documentário elogiadíssimo sobre Torquato. Mais adiante, o Toninho Vaz publicou O Solar da Foz, que basicamente é a história daquela mitológica pensão em Botafogo do Rio de Janeiro, que reuniu muitos talentos. Em 2016, ele publicou O Fabuloso Zé Rodrigues, biografia do músico, compositor, criador de alguns dos maiores jingles da publicidade no país. Também a gente teve a honra de conversar com a viúva dele, Lise Bravo, há mais de um ano. E atualmente ele está trabalhando na biografia do músico Luiz Melodia. Então, quero dar as boas-vindas para o Toninho Vaz. Tudo bem, Toninho? Ei, boa noite. Obrigado. Tá tudo bem, muito tranquilo. Tá, querido. Vou tentar começar assim meio pelo início, né? Como era o Antônio Carlos Martins Vaz quando como criança e adolescente, para a gente tentar entender como é essa semente criativa tua? Eu posso dar uma de Tim Maia? Vai! Aumenta o retorno! Hã? Aumenta o meu retorno! Tá, mas é... Fala! Então, eu tô com dificuldade de ouvir você. Tá, eu vou falar mais alto, tá bom? Isso. Tá. Eu quero saber, assim, essa semente que criou o Toninho Vaz. Me fala como é que foi o Antônio Carlos, como é que era o Antônio Carlos Martins Vaz. Ah, sim, como tá. Criança e adolescente. Tá legal, pois então, eu fui um adolescente encucado, assim, desde menino. Eu era um cara meio encucado, assim, mas não parecia que não ia dar certo, sabe? Ah, é? É, parecia que não ia dar certo, assim, com uma série de dificuldades de criação, de formação. E aí, mesmo assim, eu não era um aluno, eu não era voltado para as coisas fundamentais da vida, que nem o saber, o estudo, a leitura, a literatura. Eu não era exatamente uma pessoa que estava fazendo bom uso disso, até eu encontrar o Paulo Leminski. Quando eu encontrei o Paulo Leminski, por um acaso da vida, nem tanto acaso, porque provavelmente eu estava sentindo falta disso que me faltava, entende? Uhum, uhum. E eu me aproximei do Paulo e ele era um professor nato. Ele Eu sou aluno do Paulo Leminski. Quando eu encontrei ele, eu passei a gostar de estudar. Entendi, o Paulo é de Curitiba e acho que uns 3 anos mais velho que tu apenas, né? Exato, é, uhum. Exato. Mas ele era, naquela época, 3 anos ele era mais velho que eu, né? Uhum. E, naquela época ele tinha uma diferença, ele era um cara casado já, por exemplo, tá entendendo? Ah. Eu ainda morava com o pai e com a mãe. Então tinha, eu era um pouco retardado, eu sempre fui um pouco retardado. É verdade, e depois acelerei. Ele mais ou menos, então, foi quase que uma relação de protetor e pupilo, assim? Ah, sim, com certeza. Ele percebeu uma certa hora que eu era um cara que valia a pena ele dedicar conselhos. Então, ele me deu uma aula um dia inesquecível de como se fazer títulos. Uau. Títulos de matéria, de livro, de reportagem, títulos. Uhum. E ele sugeria sempre que o título fosse uma coisa forte, nunca uma coisa aguada, assim, por exemplo, outras palavras. Entendi. Sabe, assim, que ele achava que não... outras palavras, é muito pouco. Ele deu até um exemplo, ele disse assim, tempestade no Himalaia. Ele queria títulos fortes, assim, tá entendendo? Chamasse a atenção e agarrassem o leitor, né? É, isso, uhum. Que tivesse uma Entendi. Pegada... Bom, mas isso era o estilo Leminski, coisa e tal, né? Eu apenas entendi a mensagem do amado mestre e me comportei assim com o sentido de dar títulos, né? O mesmo título do livro que eu dei, o livro que eu escrevi sobre ele, por exemplo, eu gosto do título do livro, mas é dele. De vez em quando eu vou te interrompendo, se não te importas, tá? Não, não tem problema nenhum. Não, assim, ó, mais adiante eu tenho que te perguntar, mas a gente não precisa também seguir a ordem que os livros foram escritos. Então, assim, já vou aproveitar agora e perguntar, por que esse título do o Bandido que Sabia Latim? Então, isso aí é uma frase dita por ele. Uhum, ele estava falando, escrevendo alguma coisa anos atrás, né? Uhum. E aí ele disse que ele tinha recebido um convite para voltar a dar aulas em cursinhos de pré-vestibular, okay. Mas que ele não aceitou, porque ele dormia na hora que as pessoas estão acordando, ele ia dormir quando o dia estava amanhecendo. Ele disse assim, eu sou um bandido que sabe latim. Eu não tenho mais condições de dar aula às 7 horas da manhã. Entendi. Ele falou, é impossível com a vida que eu levo e tal. Uhum. Então, ele criou essa coisa, o bandido que sabia latim, eu peguei dele mesmo. E o título é super mítico, né? Oi? O título é meio mítico, assim, É, mas é verdadeiro. Ele era meio assim mesmo. Tá, e assim, ó, querido, a tua primeira biografia, né... sobre a Santa Edviges, né? Eu queria saber o seguinte, por que escrever um livro sobre ela? És um católico fervoroso ou apenas, igual a mim, uma pessoa cheia de dívidas, já que ela é padroeira dos endividados? É, essa segunda opção aí que você deu aí. Porque, na verdade, é o seguinte, é uma coleção de santos da editora Objetiva que tinha, entende? Já tinha sido feito Santa Teresa, Santo Agostinho, não sei o quê. Eram 5 santos que eles fizeram. Uhum. E eles me chamaram e me ofereceram que eu escolhesse um santo Ofereceram especificamente essa santa ou te deram outras opções? Não, eles deixaram que eu escolhesse. Ah, entendi. E eu escolhi essa santa. Entendi. E o motivo também era muito técnico meu, porque é o seguinte, existe uma coisa na Inglaterra, em Londres, chamado Acta Santorum. Uhum, Acta Santorum chama Relato dos Santos, né? Uhum. É a biografia de todos os santos que existe escrito lá em 1200 e pouco, 1100, pouco antes de um pouco depois da morte da Santa Edviges. Então, eu tive acesso, isso é um arquivo erudito, entende? Eu não tinha condições de acessar isso, custava 45 mil libras a senha. Depois, se alguém tiver curiosidade, pode entrar na internet. Uhum. Acta Sanctorum. Estão lá todos os santos da Igreja Católica. Escrito em latim. Uhum. É, mas só que ninguém consegue acessar. Você uhum. tem que ter uma senha. Uhum. E aí essa senha custava 45 mil libras. E eu fiz uma carta para essa entidade religiosa de autoestudo. Uhum. E fiz uma carta para eles dizendo que eu era um assim, assim, assado, me apresentei e pedi autorização a uma senha. E eles me mandaram a senha por 48 horas. Uau! Eu entrei e me fartei de ver santo, viu? Porque, é claro, é o seguinte, num latim dificílimo, eclesiástico, que você não consegue traduzir, eu sou analfabeto para isso. Agora, o que acontece é que o nome do santo você entende. Então, estava lá, né? O santo por santo, tá entendendo? São Tadeu, São não sei o quê. Então, você... Eu consegui, com a senha, copiar isso. Ah, entendi. E depois dei para um tradutor. Entendi. Tá, querido, pulando agora pro teu livro O Rei do Cinema, né? Que é sobre o mega empresário cearense do ramo da sala de exibição, Luiz Severino Ribeiro. Fala um pouquinho assim, te consideras um cinéfilo assim, nato? Me fala por que né, te dedicar a toda essa pesquisa sobre o Luiz Severino Ribeiro. Bem, a história do Severino Ribeiro, ela é dupla, no mínimo dupla. Seria tripla se não tivesse depois dado uma interrupção no projeto inteiro. Uhum. Porque era o seguinte, era 90 anos da empresa do Severino Ribeiro estava completando. Uhum. Né? Uhum. Isso foi em 2000 e pouco, 10, 15 anos atrás. Né? Uhum. E eles me chamaram para eu escrever o texto de um álbum, de um livro sofisticado, um livro de arte, com todas as fotos da Atlântida, do Severino Ribeiro, dos cinemas, uma coisa riquíssima, que não era para ser vendida. Eles fizeram o álbum e distribuíram no aniversário de 90 anos. Para os amigos familiares. Uhum. É isso, amigos e familiares. Uma festa grande que teve aqui no Rio, no Cine Leblon, no Shopping Leblon, e eles distribuíram numa sacola dentro. E aí acontece que quando eu fiz esse trabalho para eles, eu percebi que o material disponível permitia escrever um livro, porque o que eu escrevi, esse álbum, não era o Severino Ribeiro, era 90 anos da empresa. Uhum, uhum. Ela não era focado nele especificamente. Entendi. Tinha foco nos cinemas todos, na Atlântida, e aí eu percebi que tinha ali dentro um outro livro, que seria a biografia do Luiz Severino Ribeiro. Que aí virou um segundo livro, chamado A História do Homem que Somava e Dividia. Ah tá, mas o livro, a biografia tua, se chama, essa biografia que escreveste, é O Rei do Cinema, né? O Rei do Cinema, A História do Homem que é um título, o título é O Rei do Cinema, mas ele diz assim, O Rei do Cinema, A História do Homem que Multiplicava e Dividia. Assim, ó, eu nasci, apesar do meu sotaque gaúcho, eu morei uma parte da minha vida aqui em Porto Alegre, eu nasci em Teresina, e meu pai se dava muito com a família do Torquato Neto. Uhum. Né? Pois é, e então o Torquato Neto, pro pessoal, só pra gente dar um briefzinho, um micro briefing mesmo, é poeta e letrista brasileiro, ele se suicidou aos 28 anos, e ele teve uma importância muito grande, com uma espécie assim de, como é que posso chamar, tipo assim, um agente cultural, né, da Tropicália, né? Ele colaborou com gente como o Caetano Veloso, com a Maria Bethânia, com a Gal Costa. Me fala como é que foi teu interesse por esse verdadeiro patrono da poesia de vanguarda no Brasil? Assim? Uhum. Uhum, pode ser? Então, veja só, eu fiz o meu livro do Leminski pela editora Record. Uhum. E aí, quando eu editei o livro, foi um sucesso. Uhum. Ele tá na quarta edição. Uhum. E ele foi bem recebido na editora, que teve lucro com o livro. Eu fui muito bem recebido na crítica, com o meu livro de estreia. Então, a editora virou-se para mim e disse assim, tem uma nova sugestão editorial, você tem um novo livro que você gostaria de fazer com a gente? Uhum. Eu falei, olha, me dê 48 horas para eu pensar. Uhum. E aí eu resolvi ficar no nicho de uma certa poesia maldita, assim, de uma certa contracultura, tá entendendo? E percebi que no Brasil existiam dois poetas com esse perfil. É, o Leminski e o Torquato. Que, na verdade, quem me influenciou muito para que eu fosse um admirador do Torquato foi o próprio Leminski. Ah, é? É, ele conheceu o Torquato aqui no Rio, na época que o Paulo morou no Solar da Fossa. Ele conheceu o Torquato aqui no Rio. E ele era ligado ao Caetano, ao Gil. Sempre foi, né? Os caras gravaram ele, eles eram amigos. E aí ele tinha uma admiração pelo Torquato, daí o suicídio do Torquato, em 72, vem ainda explodir mais ainda a cabeça do Paulo, que ele era, o Paulo era todo influenciado pelos signos, entende? E aí ele me passou essa ideia da qualidade e da, vamos dizer assim, da peculiaridade que foi o Torquato Neto, um cometa. Né? O cara faz sucesso, vira as costas ao sol e tira a própria vida aos 28 anos. Sim, mas é quase inacreditável. E o Leminski faleceu com 44, né? 44. Isso. Tá. Queria ver assim, contigo, assim, passando sobre o Solar da Fossa, tá? O pessoal que não sabe, esse solar é um apelido foi dado para essa pensão, que é uma espécie de, dá para chamar assim, de protótipo do que a gente veio chamar de flat hoje em dia. Né? Era um casarão de dois andares, dividido em pequenos apartamentos, no bairro de Botafogo. Dois andares, era o piso, o nível do chão e o andar em cima. Isso, na Zona Sul Carioca, acho que é onde fica hoje o Shopping Rio Sul, né? É isso, Tá, então assim, ó, gente, ali se abrigaram pessoas como o Guarabira, Paulinho da Viola, Bete Faria, eu vou citar alguns dos nomes só, Zé Kett, Caetano Veloso, Darlene Glória, Naná Vasconcelos, grande percussionista com carreira internacional, Gilberto Gil, José Wilker, e o local... Maria Gladys, atriz, Bete Faria, Cláudio Marzo. Assim, dá pra ficar assim... dias comentando quem passou por lá, né? E o local foi uma espécie de quartel-general da efervescência cultural carioca. Isso. E, consequentemente, brasileira. Me diz uma coisa, por que que achas que esse lugar atraiu tanta gente, assim, depois de tanta pesquisa que fizeste pro livro, por que esse lugar era um ímã para tantos talentos? É, primeiro, uma coincidência mesmo, tudo aconteceu no mesmo momento, né? O Brasil vivia um regime bem ditatorial nesses dias, né? Havia pouca liberdade e a vida mesmo doméstica em casa, para o jovem, estava tumultuada, né? E quem estava mesmo em estado de rebelião, assim, eram os jovens, né? Os estudantes, né? Em 68 foi uma revolta estudantil, e em 68 o Solar da Fossa estava no auge. Ele já existia desde 64, mas antes era uma pensão comum, assim, com um bicheiro, apontador do jogo do bicho, travestis, PMs. Né? Aí depois, com a ida desse pessoal todo que você acaba de citar e que eu ajudei a citar, a pensão se transformou numa outra coisa, até do ponto de vista cultural. Entendi. Né? Porque ali, quando eu percebi... Eu conheci a pensão do lado de fora, só eu não entrei nela. O Leminski estava, morou ali uma época, quando eu vim aqui no Rio, eu fui procurá-lo e esperei ele do lado de fora da pensão, que era um casarão enorme, entende? Então, que ano isso? Que ano isso? Pode falar. Eu perguntei que ano que foi esse teu encontro com o Leminski de frente ao casarão? 70. Ah, 70. 1970. E o solar existiu até 71. Ah, tá. Né? Ele foi demolido em 71. Ele foi evacuado, ele foi desalojado, o povo lá, em 71 e 72 começaram a demolir. Eu posso deduzir que aquele trinômio, né, tão clichê, sexo, drogas e rock and roll, mas daqui a pouco vou mudar sexo, drogas e MPB, que ali foi o... Ali muita coisa foi, muita coisa desse tripé aconteceu ali, né? Ali foi precursor, ali o que me fez me interessar bastante em escrever um livro é que eu percebi que todo esse povo que nós estamos citando aí, Eles não eram. Eles iam ser. Uau! Eles estavam se preparando para ser fenômenos de massa, né? Caetano compôs Alegria, Alegria ali no Solar. Paulinho da Viola compôs Sinal Fechado ali no Solar. A primeira obra, quer dizer, o MPB4 morava no Solar. Então, o Chico ia lá e lá eles compuseram Roda Viva. Quer dizer que eu e o Guarabira, que ficamos parceiros depois disso, nós mapeamos assim 14 sucessos, músicas de sucesso, na parada de sucesso, feitas dentro do Solar. Germinadas lá. Daria um LP, né? Uau, germinadas lá, que interessante. Que interessante. E me fala uma coisa, como é que foi teu processo? A gente teve a honra de entrevistar a Lizy Bravo, né? Viúva do Zé Rodrigues, né? A carreira do Zé Rodrigues, até era amigo dele no Face, ele de certa forma seria uma espécie de tio, porque ele também era maçom, como meu pai. É. Então, eu queria saber assim, ele que é uma pessoa super multifacetada, né? Trabalhando com Guarabira e também carreira solo, e também como criador de jingles inesquecíveis. Fala um pouquinho, como é que foi o teu processo de pesquisa, já que existiam vários Zé Rodrigues dentro de um Zé Rodrigues. O Zé foi uma revelação para mim. Ah, é? Eu nunca cogitaria de fazer uma biografia do Zé Rodrigues, porque eu não conseguia entendê-lo, eu não tinha uma visão do Zé. Ah, é? Ela era bem aquém da expectativa de um biógrafo para escolher o personagem, tá entendendo? Mas daí eu tive uma conversa com o Guarabira que foi fundamental para eu mudar minha opinião e decidir fazer a biografia do Zé. O Guarabira, ele me deu aspectos da vida do Zé Rodrigues que eram absolutamente desconhecidas por todos nós. E aí eu perguntei para ele, por quê que era desconhecida por todos nós? Daí ele falou, porque ele era maçom. E maçom é discreto por natureza, claro. Faz parte da formação de um maçom. Ser discreto, e ele não. E o Zé, assim mesmo, era um artista espalhafatoso, então ele conviveu muitos anos com essa dubiedade, assim, tá entendendo? Entendi. Ser um maçom, mas ao mesmo tempo, ele, dentro da maçonaria, ele fez estudos muito profundos e contribuiu muito para a literatura maçom. Entendi. Né? Entendi. E uma das coisas que ele tentou influenciar na maçonaria internacional era a mudança do dístico, assim, que diz assim, que a maçonaria é uma entidade secreta. Aí o Zé dizia, vamos mudar isso, vamos dizer, a maçonaria é uma entidade discreta. E aí ele começou a falar sério, existem 33 graus na maçonaria de estudo, de preparação. A 33, o Zé chegou a 32. Interessante. Se ele continuasse isso, mais, né? Um pouco, ele era grão-mestre. Sim, sim, interessante isso de ele ter uma carreira pública e ser super discreto também, né? Não, e ele, por isso que era dúbio, né? Porque às vezes ele era muito extravagante, o baixinho. Mas ele, de qualquer maneira, a maçonaria serviu muito para ele se acalmar, porque ele era hiperativo, entende? Hiperativo, Ele tinha uma energia que qualquer pessoa que conviveu com ele, eu tive com ele uma hora na vida inteira, na casa dele, 4, 5 anos antes dele falecer. Mas quem conviveu com ele diz isso, que ele era elétrico, que ele tinha, e que a maçonaria trouxe uma reflexão, trouxe uma coisa que ele precisava. Entendi. Assim, ó, num país como o nosso, né, tem aquele clichê, mas eu acho que ele é baseado em fato, né, que é um país sem memória. Qual tu achas, assim, sem querer entrar numa pseudofilosofia aqui, num lado pseudofilosófico, mas qual tu achas que é a importância de um biógrafo como o teu? Tem alguma coisa a ver com, sei lá, mostrar para as pessoas um espelho delas mesmas? Me fala um pouco disso, delas mesmas. Eu acho que é um espelho do país, né, esses caras que não só eu, qualquer biógrafo escolhe, eu sou um aluno, eu quase digo isso, eu reverencio a obra biográfica do Rui Castro, do Fernando Moraes, do João Máximo. São biógrafos que contribuíram para a memória brasileira. Eu humildemente eu tensionei, intencionei fazer a mesma coisa, entende? Dentro da minha visão de cultura brasileira e de mundo. Eu não sou acadêmico da academia, eu sou um jornalista criado em redação de jornal, entende? Agora, como eu falei para você, teve um momento na minha vida que eu encontrei o Paulo Leminski, que era o melhor professor que uma pessoa podia ter. Que maravilha. Entende? Eu imediatamente me tornei um cara muito bem informado nessa área. Uhum. E nunca fiz isso como frente de trabalho, frente de escrita, alguma coisa assim. Sempre foi fundo. Eu sempre, quando estou falando agora mesmo, estou escrevendo sobre Luiz Melodia, que é a minha próxima biografia. Eu estou num contexto político e cultural que eu convivi. Claro. Eu conheço isso. Claro. Né? De todos eles, do Leminski, do Torquato menos, porque o Torquato não era tão próximo de mim, né? Mas do Zé, eu convivi muito. O Guarabira é meu parceiro há muitos anos já. Sim. O pessoal que não está fazendo conexão, né? Sá, Guarabira, Rodrigues, né? Eles trabalharam juntos, tem várias obras feitas aí. A gente até depois da entrevista, a gente, só para avisar, a gente sempre toca daí canções dos anos 50, 60, 70 e 80. Uhum. E a gente vai incluir, vai ter canção escrita pelo Torquato e pelo Leminski, logo depois a gente falar contigo. Querido, eu queria saber uma coisa contigo. Tens data já para lançar esse livro sobre o Luiz Melodia? Não. Ainda não, eu estou no começo do livro, estou começando a escrever ele. Ah, tá. Agora, tem 2 meses ainda que eu comecei a escrever. É um trabalho que deve virar o ano aí, entendeu? Eu prevejo, assim, eu tenho como a minha cenoura do coelho, assim, né? Uh-huh. Que fica na minha frente, assim, o mês de fevereiro. Fevereiro. Eu vou tentar. Pode ser que eu passe vaze para março, abril, mas ficará lá no começo do ano que vem. Maravilha, eu achei até que ia demorar mais. Então, assim, só resumindo, livros do nosso entrevistado, né? Edwiges, né? E-D-W-I-G-E-S, A Santa Libertária, para mim chega a biografia de Torquato Neto, O Bandido que Sabia Latim, que é a bio do Leminski, né? L-E-M-I-N-S-K-I, por favor. O Rei do Cinema, que é sobre o Severiano Ribeiro, O Solar da Fossa, né, sobre esse quartel-general que a gente falou da efervescência cultural, e o fabuloso Zé Rodrigues. E em breve, uma biografia, não tem título ainda, né, do Luiz Melodia. Ainda não. Tá. Mas então, gente, é Toninho Vaz, muito fácil, V-A-Z, Toninho. Isso. Então, Antônio, assim, ó, de coração, muito obrigado pelo teu tempo, tá Eu bom? Que agradeço. Tá? Eu que agradeço, é sempre bom falar disso, esses caras merecem, viu? Poxa, o Toninho Vaz também merece. Não. E tu merece também, assim, tu escreves muito bem e teus livros a gente Obrigado. Começa a ler e não consegue parar de virar as páginas. Obrigado, o grave que eles acabam. Que eu vi isso, viu? Que eles terminam. Querido, assim, ó, um grande abraço e obrigado de novo, tá bom? Um abraço para você e aos ouvintes, todos. Tchau, querido. Um beijão para vocês todos. Até mais. Um abração. Bela entrevista, Marco Antônio. Não, obrigado, querido. O Toninho Vaz é muito interessante, um cara que ama o que faz. Né? Sabe, quando a gente ama o que faz, a tendência é que a coisa seja bem feita. Exatamente. Então, vamos começar então a nossa viagem no tempo? Vamos embora, já. Tá, anos 50, gente, por favor. Did I build me a loving machine? Put a nickel in the slot. You hear some buzzing. Kisses rather hot. 5 cents a dozen. Don't need a man. Got something you've never seen. I'm well satisfied since I built me that loving machine. Pull the lever on the right. 2 arms jump out, wrap all around you, make you scream and shout. Don't need a man, got something you've never seen. I'm well satisfied since I built me that loving machine. if you feel run down. Don't have to worry running all over town. My machine shuts off, that ain't all. Out comes a bottle of habit call. I'm well, but a fight since I've been. Eu não ouvi antes e esse disco está com problema. É, mas é 52, né, querido? Quer dizer, às vezes, né, que a gente pega uma raridade assim, a gente não tem como fazer mágica, né? Mas, de qualquer forma, vocês imaginam em 50... na verdade, foi composto em 51, vocês fazerem uma canção naquela época nos Estados Unidos chamada Loving Machine, Máquina de Amor. Fazer amor, né? Vocês imaginam a confusão e tudo merece com essas puladinhas, né? Por favor, tá? Dá um crédito, né, amigo? Por favor. O nome da cantora, Teresa Verônica Brewer. Ela nasceu em Toledo, Ohio. O pai e a mãe dela tiveram 5 filhos, ela é a mais velha ela e mais 4 irmãos. Ela cantava country, jazz, rhythm and blues. Foi uma das mais prolíficas cantoras, mulheres, né, cantoras dos anos 50. Ela gravou quase 600 canções. Ela faleceu aos 76 anos de idade, cantou profissionalmente até os 65. A carreira dela, então, foi de 46 até 1995. Ela começou a cantar aos 5 anos de idade em programas de rádio da região, ali da área de Ohio, e aos 12 anos já era popular no sul dos Estados Unidos. Ela pode ser ouvida num faroeste musical sobre a corrida do ouro, estrelada por Agnes Moorehead e Eugene Berry, chamada E as Ruivas Chegaram. Ela também atua no filme Mondo Tracho, que é uma comédia escrachada do John Waters, e num episódio da série de TV Muppet Show e outros filmes e programas. No caso, o nome dela de batismo é Teresa com TH, mas o nome, ela tirou o H no nome artístico. Então ficou Teresa Brewer, B-R-E-W-E-R, o nome artístico. Então vamos. Vamos tocar o maior sucesso dela, que é de 53, por favor. Vamos lá. Till I was again with you, let no other hold your charms. If my dreams should all come true, you'll be waiting for my arms. Till I kiss you once again, keep my love locked in your heart. Eu queria saber se a primeira música dela permitiram que tocasse nas rádios. Parece que teve. Ela conseguiu que tocassem, mas disse que teve muita pressão. E ela só fez sucesso mesmo tempos depois, anos depois de 52. E na verdade pouco sucesso, né? Por isso até que eu coloquei ali. Essa, que é bem mais comportada, que é de 53, né? Till I Waltz With You Again. Ou seja, até que eu dance uma valsa com você de novo, ou até que eu dance com você de novo. Na verdade, o waltz pode ser dançar valsa, mas também pode ser se encontrar, né? Ela tem vários sentidos. No caso, essa fez sucesso, bastante sucesso, sem problema com censura, e é de um ano depois, né? Então ela meio que aprendeu a lição com a dificuldade, né? Vamos agora para os anos 60, pode ser? Uma canção composta em parceria com o Torquato Neto, que é um dos biografados do nosso convidado. Derradeira vou passar a vida inteira esperando por você. É lua nova, é noite derradeira. Vou passar a vida inteira esperando por você. Andei perdido nas veredas da saudade. Veio o dia, veio a tarde, veio a noite me cobrir. É lua nova nessa noite derradeira. Vou-me embora dentro dela, perguntar por quem te vi. É lua nova, é noite derradeira. Vou passar a vida inteira esperando por você. É lua nova, é noite derradeira. Vou passar a vida inteira esperando por você. Essa noite é que é meu dia. Essa lua é quem me guia. E você é o meu amor, meu amor. Vou pela estrada tão comprida. Quem me diz não ser perdida? Essa viagem que eu vou. É lua nova, é noite derradeira. Vou passar a vida inteira esperando por você. É lua nova, noite derradeira. Vou passar a vida inteira esperando por você. Marco Antônio. Pois é, a voz aí que a gente ouviu, Edu Lobo, a canção foi composta em parceria com o Torquato Neto, né? Como eu citei antes, a gente entrevistou o Toninho Vaz e um dos livros que ele fez foi sobre a vida do Torquato Neto, falecido Torquato Neto, o nome da canção, Lua Nova, da virada de 66 para 67, num LP que o Edu Lobo fez chamado Edu e Betânia. Falar um pouco do Edu Lobo, né? Eduardo de Góes Lobo, conhecido como Edu Lobo. Ele nasceu em 29 de agosto de 43, está vivo, graças a Deus. É um cantor, compositor, instrumentista brasileiro. Ele iniciou a carreira nos anos 60, muito influenciado pela bossa nova, foi parceiro do Vinícius de Moraes, e com o decorrer do tempo adotou uma postura mais assim, para o lado da crítica política, falando da repressão militar e tudo mais. E é um dos... tem gente que coloca ele nos estudos como parte da bossa nova, outros como posterior à bossa, mas ele seria no mínimo assim, um satélite ali na bossa nova. Um dos maiores sucessos dele foi uma canção de 66 também, a gente vai ouvir um trechinho agora, né, canção super conhecida, Upa Neguinho. Vamos tocar um trecho dela, por favor? Upa neguinho na estrada, upa pra lá e pra cá. Vixe que coisa mais linda, upa neguinho começando a andar. Upa neguinho na estrada, upa pra lá e pra cá. Vixe que coisa mais linda, upa neguinho começando a andar. Começando a andar. E já começa a apanhar. Cresce, neguinho, me abraça. Cresce, me ensina a cantar. Eu vim de tanta desgraça, mas muito te posso ensinar. Eu gosto muito dessa música com Elis Regina. Olha, Regina, sim, foi ela que até tornou a música mais conhecida. Eu adoro essa versão também, eu acho o estilo dele tímido, assim, de cantar, eu gosto bastante. O Edu Lobo pode ser ouvido também em filmes como O Crime do Zé Bigorna, que é do Anselmo Duarte, com o Lima Duarte, apesar de não terem parentes. Barra Pesada, que é um filme muito bacana, dirigido pelo Reginaldo Faria, premiadíssimo, com o Stepan Nersesian. O Cavalinho Azul, um dos poucos filmes infantis brasileiros que não eram com os Trapalhões. Um filme até que tem participação, fazendo o papel de um cowboy, o Erasmo Carlos. Também o Xangô de Baker Street, né, que é do Miguel Faria Júnior, baseado no livro do João Soares, estrelado pelos portugueses Joaquim de Almeida e pela Maria de Medeiros. E, então é isso. Então, vamos para os anos 70? Espera aí. Vamos lá, Fufuinha. Ok. Isso é o doce som do vinil. When I woke up early this morning, got out the right side of the bed. You called me up to tell me something. I couldn't wait to clear my head. Marco Antônio, essa não aconteceu nada, né? Nada, mas é uma canção de 76, o nome do cantor John Paul Young, o nome da canção é Won't Let This Feeling Go By, ou seja, não vou deixar essa sensação, esse sentimento passar, não, passar em branco. O maior hit dele foi Love's in the Air, que a gente vai tocar outro dia daqui a pouco, meio chuveiro, não molhar, mas tudo bem, canção de 77, a que fez bastante sucesso, né? Ele nasceu na Escócia e com 11 anos a família se mudou para a Austrália. A cidade que ele nasceu na Escócia é Bridgeton. O nome dele de batismo é John Inglis Young, ou Inglis Young. Os produtores até que deram mais força para ele ter o sucesso, assim, alavancar o sucesso dele, também produziram AC/DC, né, outra banda, uma banda australiana bastante conhecida, que não tem nada a ver no sentido de música com eles, né, uma banda de hard rock super conhecida, que vendeu um monte. A canção que a gente vai ver um trecho daqui a pouco, um Love is in the Air, chegou ao número 3 nas paradas de sucesso da Austrália, número 7 na Billboard Hot 100, né, ou seja, dos 100 maiores sucessos da Billboard, e número 5 na parada de sucessos do Reino Unido. Né. Tem até um time muito popular de futebol na Escócia, Dundee United, que eles usam a canção Love's in the Air como hino. Ele pode ser ouvido em várias trilhas, o John Paul Young, e a canção, no caso Love's in the Air, até está na trilha sonora de uma comédia erótica brasileira chamada Nos Tempos da Vaselina, cujo o diretor a gente teve hoje entrevistar, o grande José Miziara, um filme que fez bastante sucesso de bilheteria, com a Kate Lira, com o João Carlos Barroso, com a Aldine Miller e com a falecida Patti Pesce. Perdão. E apesar do título, Nos Tempos da Vaselina, as pessoas acham que é uma sátira ao Nos Tempos da Brilhantina, mas na verdade não, é um filme disco, ele tem muito mais a ver com o Zimbabwe Sobre a Noite. Então, vamos tocar então um trechinho do Love's in the Air. Love is in the air, everywhere I look around. Love is in the air, every sight and every sound. And I don't know if I'm being foolish, don't know if I'm being wise, but it's something that I must believe in, and it's there when I look in your eyes. Love is in the air, in the whisper of the trees. Love is in the air, in the thunder of the sea. Isso no Brasil tocou até cansar. No mundo inteiro, né? Ele é visto em vários países, como no Brasil, por exemplo, como meio que um one hit wonder, né? Cantor de uma canção só, mas no Reino Unido e também na Austrália, ele teve uns 3 sucessos. Não no mesmo nível de Love's in the Air, né? Por sinal, tem até um papo aí que rola, mentira, claro, mas que se a pessoa fizer uma festa de casamento e não tocar essa música, diz que ela leva a multa, então é amaldiçoado o casamento, né? Que vai durar menos de 6 meses. Porque eu nos últimos, acho que, sei lá, 5 anos, eu não fui em muitos casamentos, mas eu diria que eu fui, acho que, em 5 casamentos e todos tocam, e eu vou te contar, e não cabe mosca na pista de dança, né? Fica todo mundo se acotovelando pra dançar. Verdade. Mas, no caso, vamos então agora para os anos 80, pode ser? Vem do teu cabelo essa eletricidade, pelo fio do pelo novela e vaidade. É que eu adoro nele essa capacidade de deixar tudo nuvem, de deixar tudo a Marte. Quero vê-lo, sou totalmente louco. Quero vê-lo e todo tempo é pouco. Do teu cabelo essa eletricidade, é pelo fio do pelo, novela e vaidade. É que eu adoro nele essa capacidade que deixa tudo nuvem, nuvem, nuvem, nuvem, deixa tudo a Marte. Cabelo, essa eletricidade, pelo fio do pelo, novela e vaidade. É que eu adoro nele essa capacidade que deixa tudo nuvem, nuvem, nuvem, nuvem, deixa tudo a Marte. Quero ver o sol ao vento novo. Quero ter o todo o tempo é pouco. Quero ter todo o vento novo. Eu quero ter todo o tempo é pouco. Marco Antônio. Essa canção, já estamos nos anos 80, eu acho uma canção adorável, mas não fez sucesso. O nome é Teu Cabelo, né? Quem estava cantando, grande Moraes Moreira. Por que eu coloquei ela? Não só porque eu acho uma injustiça ela não ter feito sucesso, ela é de 83, mas porque a letra foi do Paulo Leminski. E é uma homenagem ao Fufunha. Teu cabelo, e o meu que está caindo. O do Fufunha não está, mas o meu está. O meu também. Ai, eu adoro tua visão positiva da vida. A letra é do Paulo Leminski, né, que é um dos biografados do nosso convidado, do Toninho Vaz. Moraes Moreira, baiano de Ituaçu, uma cidade cerca de 8 horas de Salvador. Ele começou tocando sanfona em festa de São João, na região onde ele morava. Na adolescência ele aprendeu violão e após concluir o segundo grau ele se mudou para Salvador. Lá ele inscreveu-se num seminário de música, entrando em contato também com rock and roll e com gente como Palinho Boca de Cantor e Luiz Galvão, com quem ele formaria mais tarde os Novos Baianos, também na companhia, obviamente, do Pepeu, da Bibi Consuelo e outros. Ele deixou os Novos Baianos no meio da década de 70 e daí seguiu carreira solo. O Leminski, vale dizer também, colaborou também com a banda, por exemplo, A Cor do Som, né? E a gente até tocou a canção, uma canção que ele fez com A Cor do Som, quando a gente entrevistou o Mu Carvalho, né, o grande Mu Carvalho, há mais de um ano. Então, há cerca de um ano. Então, vamos, sei lá, tocar um dos grandes sucessos do Moraes Moreira, canção de 77, pode ser? Pombo correio, voa depressa, e essa carta leva para o meu amor. Leva no bico que eu aqui fico esperando, pela resposta que é pra saber se ela ainda gosta de mim. Pombo correio, se acaso um desencontro acontecer, não perca nem um só segundo. Voar o mundo, se preciso for, o mundo voa, mas me traga uma notícia boa. Correio, voa ligeiro, meu mensageiro, e essa mensagem de amor leva no bico que eu aqui fico cantando. Marco Antônio. Essa canção, Pombo Correio, mega sucesso, a canção de 77, fez parte da trilha sonora da novela Sem Lenço, Sem Documento. O Moraes Moreira, meio que um dos reis da trilha sonora, no sentido assim, de estar em várias sonoras de novelas brasileiras. Ele pode ser ouvido na trilha de novelas como Gabriela, por favor, gente, a versão original com a Sônia Braga e o Fulvio Stefanini. Não estamos falando de versões, reboots modernos aí, né? A novela Bravo também, Pecado Capital e várias outras. Então, é isso. O programa está chegando ao fim. Marco, o meu dermatologista mandou uma mensagem dizendo para você não se preocupar, porque como eu, começa a cair o cabelo, mas começa a nascer pelo na orelha, no nariz, nos dedos. Não tem problema. Agora, do cabelo, não tem jeito. O meu amigão Emílio Allen, ele dizia assim, Marco, não te preocupa com o teu cabelo caindo. Deixa crescer as sobrancelhas e penteia para cima. Sabe? Daí a pessoa não vai saber se é uma franja, entendeu? Ou faz o seguinte, faz como o Trump, deixa crescer bem dos lados e penteia para cima. E faz aquele malabarismo, né? É. Ele faz tipo um S com o cabelo, né? E tem canalhas como o Brickman, que dizia que eu não tenho barbeiro, eu tenho um engenheiro capilar e ele tem um mapa. É fio 1 para a esquerda, fio 2 para a direita, fio 3 para trás, é isso. Ai, falando sério, que dá desgaste dos outros. Então até quinta-feira? Até quinta, um grande abraço, gente, você. Obrigado. Tchau. Bom, senhoras e senhores, termina mais uma edição do... O Marco de hoje com o Marco Antônio Santos Freitas, mesa de som de Jair Barbosa, o Fufunha, agora com 150 mil botões, gerência de tecnologia da informação Marcelo Tibério, coordenação de rede Albert Martin. Apresentação, João Alckmin. De Jair Barbosa, Rogério Alcântara e eu estaremos de volta amanhã às 8 horas da manhã com o Prime Time, o seu jornal diário da Showtime. A direção de jornalismo é de Carlos Brickman. Boa noite, Brasil. Boa noite, mundo.